Alô, Salvador, é objeto 6740. Webjet 6740, táxi via Alfa, Juliette 190 ao portão. Alfa, Juliette 190 é o gate 6740. Rumba 05, pouso autorizado, pistão 0, 100 graus, 1-12 nós. Nave, pouso para 05. Jet 5721, decolado aos 1-2, 1-208, Bovianja. 208, obrigado. 5.000, ajustado em 11 na chegada da Mari. Boa tarde. 011. Um, 208 da web decolou, boa tarde, controle. Bom dia, quer dizer. Bom dia. Contato, se mantém 350 na saída Pucajamo, Aracaju, web 5728. 350, pode manter 2.500, mais 5 milhas aqui na litoral? Está ali para seguir, o um visualzinho aí no litoral inicialmente, 5728. Obrigado, 2.500 vai manter aqui só pouco tempo, obrigado pela ajuda, hein? Salvador, Oceaner 6254, informação papá. Oceaner 6254, só um instante, cópia, prepare a saída da EL aguardando. Aguardando da EL 6254. Para pós-parcelamento, posição 1 azul 4463. Romeu Golf, Alfa XR, confirma. 05 na sala 03, libera esquerda para o pátio militar, ao estacionar a frequência livre. 1895, bom pouso. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Estacionamento? Afirma, azul 4463. Autorizado, reporta táxi, azul 4463. Autorizado, fez estacionamento, azul 4463. Acione código normal 0135. Suba inicialmente a altitude de 4.000, voe no rumo de Mari. Aguarde contato radar, ajuste no 09. Subindo até 4.000, temos tráfego aí no setor, descendo até 5.000 agora, é uma aeronave da Azul, no perfil da chegada. Golf Mike X-Ray. Gol no 754, desse mantém 2.000, autorizado final LS. Então 3804, desse mantém 3.000, está livre de considerar as restrições em ETAP. É, não vi cotidianamento, então 3804, desse mantém 3.000, então 3804. Desse mantém 3.000, considerando a restrição. 3144, acende a escutação. Desse mantém 060, na chegada Mari, ajuste na 09. Travou. 350? Subindo, 35, web 5728. Obrigado, subindo para 350, 5728, obrigado. Golf Mike X-Ray, acione a identificação. 08, vai chamar agora o Juliette Stamgolo, obrigado, bom dia. MS 21, bom dia, sem identificação, desse mantém 070 na chegada da Mari. É, mantém o perfil da chegada devido a sequenciamento de aeronave, sequenciamento de aeronave, o MS 21, descendo até o 70. Mike X-Ray, é, sob contato radar, seu vetor, curva esquerda na proa 030. Ao estabilizar na proa 30, está livre, subir e manter o 070. Afirmativo. Controle, bom dia. Juliette, Tango Zulu decolou, saída Coral, nossa escuta. Juliette, Tango Zulu, bom dia. Contato, Sul-Mantém 080. Zulu. O Golf Max seria controle? Ao estabilizar na cola 30, ainda mantenho 40, guardando o nível 70, ok? 3204, desse mantenha 2000. 2000, 3204. Zulu 4076, desse mantém a altitude de 3000. 3000, pede, tá tirado 4000. Golf Max Ray confirmando o limite ao localizador, Golf Max Ray. Tango Zulu 617, direito, 219. 219. Salvador. Azul 4463, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 0 no 1, bom voo. Autorizado, placa, ponto de espera da 10, Índia Alfa, ponto de espera Torre 18, decimal 95, Azul 446. Boa tarde. Salvador, tá 3216, livrou já na Alfa. Tá 3216, táxi via Alfa, Juliette 02, é o portão. Alfa Juliette pro 2, tá 32 no meio. Três autorizado, final ILS. Vem, 3204. Tá 3144, isso mantém a altitude de 5000. É 672 zonas, desça e mantenha o 060. É 672 zonas, desça e mantenha o 060, inicia redução para 250 nós. 060, 250 nós, 0754, complete LS, torre 11895, com pouso. 11895, bom dia, agora 0754. Moisés. Bom dia. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4463, ponto espera da 10, pronto. 4463, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera no 0, Azul 4463. Torre Salvador, bom dia, Gona 754, uma milha do Índio Sierra baixado e travado. 754, livre pouso no 0, uma centena com 12 nós. Livre pouso no 0754. Fala Salvador, boa tarde, eu Xanar 6213, informação papá, autorização 3601. Na 6213, informação papá confere. Prepara a saída da Eule da Bridge, aguardando cópia. A lei da Bridge agora já não copia, o Oxanar 6213. Oxanar 6254, na escuta do sol? Prossiga 6254. Pronto, cópia, Rio de Janeiro 360. Afirmativo. Autorizado Rio de Janeiro, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL. Leda após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5167 no transponder. Autorizado Rio 360, decolada 10 com a direita, da El Breda, 7310. Controle Salvador 120, a 8, transponde 167. 6254, portão 4. Xanar 6254 apenas confirmando após Leda, voa direto posição Bridge, em Bridge onde intercepta o Pêndulo 10 e segue conforme, ok? Portão 04, chama pronto para o expecionamento. Apenas chama na ponta, então vai voar Leda, Bridge, está o Pêndulo 10. Conhecimento, número 7 na aproximação, curva à direita, na Pro 255. Se houver falhas de comunicações, vou ir para cima na marcação 120. Intercepta Pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5176 no transponder. 0 Galeão, nível 360, decola 90, curva direita, Gael, Leda, Bridge, após a Pêndulo 90, conforme a rota. Repetir, está indo 1208 e o transponder 5176. Voo Xanar 6213, está na remota 12. Xanar 6213, correto. Remota, chama pronto para o SPEC, acionamento. Esse mantém a altitude de 4.000. 4.000 para cá. Ali mantém 1.0044 metros. 4076 autorizado, final LS. Autorizado, final LS, azul 4076. Golf Mike X-Ray, o limite agora será a marcação no 30 de Simbra. Intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador. É o número 6 na aproximação para o pouso. Direita 219 na 754. Papá, Romeu Golf Mike X-Ray, o limite agora desta proa é a marcação 1 no 30 de Simbra. É o número 3 na aproximação, número 6. Intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador. Gente, Golf Mike X-Ray. 4-3. Chegou na 754. Aeronave da Azul, iniciando rolagem. Minha 721, desse mantém 2.000. 2.000, minha 721. Carajão no 8, desse mantém 3.000. 3.000, Carajão. 1.011. Afirmo. Se Mike 3, reposte pronto para descida. Tá melhor a descida, Golf Mike X-Ray. Então desça até 5.000. 5.000, Golf Mike X-Ray. Para o meu. Eu vou estar do aliás, correção. Dá para ver que foi 2-0-2-0 para ali, vai? Conquistando 045 para Delta. 045 subindo em regras visuais, irá prosseguir ainda pelo eixo da aerovia? Sim, o DCT. Coral será 14:40. Azul 4076, complete LS, torre 1-1-8-9-5. Obrigado. Autoriza, é, modificadas as regras, instrumento, agora 24 para visual, subindo 045, Juliana Tango Zulu. Controle Salvador, bom dia, 244 metros. Já se passa 1500 para subida, saída da EL. TAN 3144, autorizado, final LS. 3144, controle. Autorizado, final LS. Autorizado, tomar estabilizado, 3-1-4-4. Webjet 6721, velocidade 190. 190, Raiz, Golf Max Ray, curve agora à direita para 180, limite ao localizador. Direita 180, limite ao localizador, Golf Max Ray. Controle Salvador, azul 4463, passa 3.000 pés em subida, saída da EL. Contato, subiu mantendo 180 na Dael Leda, após direto Ilhéus, azul 4463. Sobe o nível 180, saída da Dael Leda, Ilhéus, azul 4463. Golf Mike X-Ray, desse mantém a altitude de 4.000. Para 4.000, Golf Mike X-Ray. 3804, boa tarde, Sagui Alfa, Juliette 01, meu portão. Alfa, 301. Azul 4463, após cruzar o nível 060, autorizado direto no rumo de Ilhéus, coisa na proa de Ilhéus. Passando nível 060 direto Ilhéus, azul 4463. Carajão no 8, curve agora à esquerda na proa 215. Limite agora será o localizador, irá seguir o tráfego aí à sua frente, na sua posição de 11, questão 10 horas aí a 4 milhas, mantendo, descendo para 4001, Bravo Eco 9 Lima. Golf Mike X-Ray, desse mantenha 3000. 3000, Golf Mike X-Ray. O 941 na sua identificação, desça e mantenha o nível 050 na chegada à mar, ajuste 1011 na 091. Sim. 3144, compreste LS, torre 1895, bom pouso. 1895, muito obrigado, 3144. Golf Mike X-Ray, desça e mantenha 2000. 2000, Golf Mike X-Ray, está autorizado DBS? Vamos dar mais uma prova para interceptar suavemente o localizador. É, Golf Mike X-Ray. Posso continuar a aproximação, aguarda a pista livre. Tá, 3144. Golf Mike X-Ray, agora sim, curva à esquerda na Pro 130, reposta estabilizada no localizador. 130, informar o localizador, Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray inicia redução para aproximação, cheque de pouso, irá seguir um Boeing 737 aí da Webjet. Reduzindo o Golf Mike X-Ray no localizador. Carajão no 8, curve agora à esquerda para o 130, reporte localizador estabilizado. Aos 29, 219. 3144, livre pouso no 0, uma centena com 12 nós. Livre pouso no 0, tá 3144, obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, o azul 4076, livrou, táxi Alfa. Azul 4076, boa tarde, táxi Alfa, Juliette 09, ao portão. Alfa Juliette pro 09, azul 4076. 721 no torre, 11895, composto. Da pista livre, Eco. Nada. Como é que você estabiliza o localizador? Afirmativo, estabilizado. Gente, reporte Duna. Será Duna, Golf Mike X-Ray. Estadão, carajão no 8. Gente, autorizado LS, redução para aproximação, cheque de pouso. O 4463, Recife agora, 251, não terra, 133, decimal 25. Carajão no 8, desse mantém a 2000, autorizado final LS. Descendo para 2000, Carajá. Sadona, Golf Mike X-Ray. Torre, 1895, bom pulso. 1895, Golf Mike X-Ray. Salvador, Papa Romeo Golf Mike X-Ray. 3144, Solos 32, agilize, direita no 219. Direita 219. Golf Mike X-Ray, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aproximação, aguarda a pista livre, Golf Mike X-Ray. Paulo Salvador, boa tarde, 3144. São 3144, boa tarde. Táxi Alfa, Juliette, 1-1 é o portão. Alfa, Juliette, 1-1, gente, tá 3144. Memo 7721, bom dia, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes da táxi ser Juliette, aguardando a liberação do gate. Você chegou, Golf Mike X-Ray. Já 1-8, chame Torre na frequência 1-8-95. 11895, cara já. Salvador é o cara já 1-8. Já 1-8, continue a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste 1-0 no. Aguarda a pista livre, Carajá, 1-8. Saner 6254, na escuta do solo. Afirmativa, na escuta, prossiga. Por gentileza, o estimado para início pushback acionamento. Esse exato instante. Autorizado, reporta táxi, Saner 6254. Autorizado, vai reportar para táxi. Qual operador que tem aqui que não apareceu por enquanto? Mas vou retrasar. 7721 vai manter a posição de ataque 6 de Juliette, portão previsto 04. Quem aguarda na aeronave da Avianca, inicial CAX. Gol 1941, desça para 2 mil pés, ajuste 1011, autorizado final LSXC, reporte localizador. E autorizado 2000, está livre a recepção do 050 em impacto. 1941, livre da restrição de altitude em impacto. Não entendi com quê? Livre da restrição de altitude em impacto. Ok, grato, descendo para 2011, reportará estabilizado. 1090, uma centena com 12 nós, cheque 3. Tá abaixo, travado, livre pouso para o Carajá. Balizador 3144, está aguardando só o balizador aqui na posição óbvia, ok? Instant 3144, vou contactar em frente. Obrigado. O Golf Mike XL confirmando para 744. Pátio 3, em coordenação com a Infraero, negativo o estacionamento devido a obras acontecendo. Ok, terá que prosseguir para o pátio 4 ou pátio 5, confirma? Para o pátio 4, então. Gente, prossegue então em frente, vai ingressar via Quilo, ingressa no pátio 3 e vai prosseguir o táxi via pátio principal após e reporta novamente no táxi aí, Lima, ok? Abatando José de Tango do Luz, está 4 milhas de coral, chame o controle Léo na frequência 1201. Paulo, teria como solicitar o operador de linha para o 6254 no 4 também? Sim, vou contar que está em frente, só um instantinho. Solo, Web 6721, não há condições de a gente prosseguir para outro single? Webjet 6721, em coordenação com a Infraero e companhia, terá que aguardar o 04 mesmo, ok? É, vai aguardar então. Webjet 6741, informação em curso, passa ao estante Copa Guarulhos, nível pré-aprovado 340. Prepara a saída da Euleda Bridge aguardando. Euleda Bridge, 340 aguardando, 6741. Paulo, estou ouvindo aqui com o balizador da Infraero. Poderia solicitar a remota 2 aqui no pátio 3, vai ser somente abastecimento e decola em seguida. Só um instantinho, vou coordenar com a Infraero, ok? Só um instantinho, não ingresse ainda no pátio 3, aguardando instruções. É, o Mike X-Way, Mike, Golf Mike X-Way. Carajá 18, Solos 40, esquerda, pátio militar. Que é que isso aí, Golf? Pode prosseguir, remoto.